972, solo 249, 219. 219. Da 3398, autorizado 2510, ajuste no 04, autorizado a final, RNAV e reposte na final. Ciente 2510, no 04, pagará a final, RNAV no 033, 98, até. Salvador, boa noite, novamente, 968, ponto 0 da 0, pronto. 868, autorizado de área decolar, pista no 0, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado de área decolar, gol 1868. Decolado aos 5-3, controle 119, última 8. Controle 19-8, noite 69, boa noite. 3-6-9-8, chama a torre, 118, decimal 95, confuso. 18-95, muito obrigado, uma boa noite, 3-3-9-8. Controle Salvador, uma boa, gol 1898, beijo, minha peça aí da PUCA. Voo 1868, contato radar, sobe e mantém nível de voo 230, CEDEPUCA. Ok, Sapo mantém 230 na Pocra, voo 968. Salvador 62, 12, 650. Xané 6212, autorizado 050, chegada Mari. Informo que o procedimento é NDB Zulu da pista no 0. 050 para descida, solicitou Renato, 6212. Autorizado, se tiver condições de presença, autorizado Serra Vitor 366. Serra Vitor 366 na presente, 6212. Renato, pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós, ajuste ao tímetro no 0 no 4. E depois o pistão no 0, o TAP 3398. Salvador, Ultramar 6074. 6074, sem indicação, desce ao nível de voo 060, informo que o procedimento operante em Salvador é NDB Zulu da pista 10. Descendo ao 060, possibilidade de fazer o arremato? Positivo. O 6074, a presente está autorizado Serra Vitor 366. Muito grato da presença de Avilton 366-6074. Salvador, 6908, azul, descida, 0. Azul, 6908, a sua identificação, desce ao nível de voo 070, chegada a Mari, informa em DB Zulu da pista 10 do procedimento. 070 na Mari, intenção de evitar na pista 10 do Salvador. Vente 908, a chegada Mari, voa Itape, para após Itape, voa o Serra Vitor 366. Após Itape, Serra Vitor 366, com então, azul, com azeroso. Voo 1868, chama o centro Recife, frequência 126,85, secundária 12545, bom voo. 2685-2545, muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Servo. Plana 212, autorizado descida para 2510, o ajuste 1014. Autorizado a final do RNAVE, reporta na final. 2510-1014, reportará estabilizado na final 6212. Foi Salvador, boa noite, Chiné 6224, Porto Serra 1-0, pronto. Chiné 6224, Isaviário decolar, pistão 0, vento 090 graus, 09 nós. Ali decola 1-0, 6224. Chiné 6224, decolada hoje 0202, controle 119.8. Controle 1998, boa noite, 6224. Alô, 6224, contato radar, sobe e mantém nível de voo 230, sobe a PUCA. Sobe e mantém 230, na PUCA, o 6224. Parece que o 060 restrito, Chiné 6074. 6074, descida até 3000, 1-0-1-4, ajuste. 3000 com 1014, 6074. 06908, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós. Tela 212, visão com campo? Afirmativo, 6212. 6212, torre, 118, decimal 95, uma pouso. 195. Ocean é 6074. Autorizado 2500 pés, ajuste permanece no 04, autorizado a final, reporte estável na final. 2514 na reportada de campo, obrigado. 0 vento, 080 graus, 09 nós. Livre de pouso, 6212. É 908, desce até 3000, ajuste a 904. 3000, visual Colo 0, Xavier, 0074. 0074, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. Torre 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Xavier, 0074, boa noite. 074, continua a aproximação, guarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Guardando, pista livre, 074. Chama o centro Recife, frequência no 2685, secundário no 25, decimal 45, bom voo. 2685, 2545, 62, 24, boa. 098P, colete imediato, com autorizado. Afirmo. Estou no 098, autorizado, já me mantei, pista no zero. Ali mantém no 0, no 09. 995, uma boa. Puxando a minha 074, solo 11, direita 219. Direita 219, obrigado. Voo 098, autorizado a decolagem pista no 0, vento 090 graus, 09 nós. Decolagem autorizada no 0, voo 098. Azul 6908, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, no 0 mais. 090 para no 0, pouso para 090. Bono 098, decolado aos 13, controle 119, décima 8. 098 no 098, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 098, decolou Fuca, cruza 1500. Dia 098, contato radar, sobe e mantém nível de voo 370 na saída Fuca. Ok, 370 Fuca, 098. Zuma 908, Zuma 4, direito 1219. Direito 219, obrigado. Minha nave. 1098, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, com voo. 2685.2545, 9098. Obrigado. Boa noite, Azul 4062, informação alta. 4062, boa noite, sendo identificação. O procedimento em uso em Salvador, amigo do Zulu, sério, eles executaram as naves? Adriano. 4062, presente, desça para 4000 pés, ajuste 10104, venha para o Serra Vitor 366 para a final RNAVE, pista 10 de Salvador. Confirmando o Azul 4062 para 4000. Negativo, 4000 pés, ajuste 10104 em Salvador. 4104, Azul 4062. Boa noite, Gol 228, destino 170 com a Alfa. Gol 228, a sala identificação, autorizada a chegada da Mari. Procedimento em uso em Salvador, amigo do Zulu, pistão no verso, desejo executar a RNAV. Identificou, chegada Mari, está tudo arrimado no 228. O 228, seguinte, ele presente vai na produção Serra Vitor 366, descendo para nível de voo 050. Terceiro e como número 2 na aproximação. Gente, produto Serra Vitor 3 em areia, número 2, desce 5000. Como 228. 228, ajuste Salvador no 014. 014. 4062, desça para 2500 pés, QNH 1004, autorizado a sinal do RNAV, reporte para Santa Terra Vitor 366. 2500-1004, usado RNAV, para o Terra Vitor 366, nosso 4062. Zona 228, desça sem restrições para 3000 pés, correção 4000 pés, altímetro na 014. Controle voo 228, pode prosseguir na descida? Zona 228, desça para 2500 pés, aguarde autorização para o RNAV. Gente, 2500, aguardando sua autorização para o RNAV. 228, reduz a velocidade indicada para 2009 e seguir o RNAV 0 na aproximação. Gente, pessoal, reduz 228. Reduz o RNAV, azul 4062. 4062, completa sinal, chama o torre de frequência 98, decimal 95. 3895, 4062. Zona 228, autorizado o sinal do RNAV, reporte passando ser rápido 366, desça para 2500 pés, QNH 1004. Libra RNAV, 2500, Libra RNAV, 1004, ótimo, 222. Foi autorizado 990 azul 4062. 366, voo 1228. Pena 228, completa, sinal, chame torre frequência 98 do sinal 95. 295, boa noite. É. Azul 4062, salas 35, direita 1219. Direita 1219. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 228, vai passar o 372. Gol 228, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109, ajuste de altitude 1094. Ciente, livre pouso, pista 10, 228, 1014. Tem 3891, nossa identificação autorizada a chegada após procedimento em uso em Salvador, o NDB usa pista 10, se deseja executar a ginásio. Pode considerar o NDB, já está preparado o teste, NDB, procurar o 10, comanda a bomba, beleza? Gente, o TAM 3891 do autorizado, o Arpelô, esse é para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Aguarde a autorização para executar o sinal do nível 2, Zulu, pista 10, então 3891. Salas 39, direita 1219. 219, obrigado.